sentimento depende da estima. Se te aproximas, aprecia este momento. Só nós os dois. Enrolados, marcados com este sentimento que leva-nos aonde tu quiseres, aonde eu quiser. Sonhar não custa, só custa acreditar. E deixa fluir. Chega de mim, toca-me, verás. Esquece medo, solta-se. Vamos à tua. Sinto-me livre de pensamentos, oh, negativos, bro. Sinto-me leve, mas sempre fé naquilo que faço. Com gosto monstro, de coração passo para as ruas.